vocês. E Realcast. E aí, galera, esse é mais um Realcast. Dessa vez estamos aqui para falar sobre jogos da nossa infância, como conhecemos nossos primeiros consoles, quais os consoles, o que mudou na nossa vida, qual o desenho que o Eduardo está desenhando. Eu sou o Iago Feitosa e Donkey Kong Country é um jogo que não ficou datado, é um dos melhores jogos que já foram feitos. Sou o Edu, meus jogos favoritos são Linha Quente, Miami e Necopara. Desenho muito bem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Birajara fazendo estreia aqui no programa. E se eu gastasse o mesmo tempo que eu gasto jogando videogame, estudando, porra, eu já era rico, viu? Meu nome é Piero, joga Little Fighter e depois eu agradeço. Eu sou o Ian e videojogos me deram amigos. Não, mas eu tinha amigo mesmo antes, não era antissocial não. Ah, de boa. Cara, assim, eu comecei jogando em locadora, sabe? Porque realmente era um moleque na minha época, 10 anos atrás, era difícil o cara, né, ter dinheiro, sabe? O filho de funcionário público era foda. Aí, o que acontecia? Todo o dinheiro que meu pai me dava, eu guardava pra ir pra uma locadora ou... Seja onde eu morava, né? Já em Seridó, Rio Grande do Norte, ou na cidade vizinha, que era a terra de minha mãe. E eu ia na locadora direto, pra jogar Super Nintendo, porque era muito barato. Tipo, era... Uma hora era um real, tá ligado? Realmente um real a hora. Ah, eu lembro. Por isso que o nome do blog é esse. Exatamente, era um real a hora. Aí, cara, eu jogava pra caralho. Assim, eu comecei como todo New Fag, né? No Super Nintendo, com Mario, com Sonic, já dos grandes. Aí fui crescendo, fui pegando outros jogos, sabe? Aí fui assim, jogava mais ou menos, acho que a época do PlayStation 1. Tio, na verdade, o que a gente chama aqui, talvez aqui nós do Nordeste a gente conheça melhor, que é o famoso tio torto, que é o cara que é casado com a tia sua. Ah, tô ligado. Pois bem, esse meu tio torto, ele tinha um PS1. E um dos primeiros jogos que ele me mostrou a jogar, cara, foi... Nunca aprendi a jogar essa merda, até hoje foi... Não foi Contra, porra. Contra foi de Super Nintendo. Também não aprendi a jogar Contra, até hoje. Porra, era Red Alert 3. Não joguei esse. Eu nunca aprendi aquele jogar, que era muito difícil. Porra, um moleque de 12 anos, ele sabe jogar essa porra. Não, hoje em dia talvez sim, né? Essa geração aí do Edu, mas a minha... Aí então, como eu não soube jogar esse jogo, ele me mostrou outro, que era do 007. 007, o Amanhã Nunca Morre. Esse jogo é especial porque, tipo, eu virei noite jogando aquele jogo, era realmente muito bom, tá ligado? Você tava dando zero foda. Na nossa época a gente não ligava pra gráfico, o que importava era o jogo, né? O jogo tem uma história muito, muito foda, cara. Aí acabou que a gente conseguiu, né? Com muito aperrear meu pai, a gente conseguiu comprar esse PS1 desse meu tio. A gente foi, né? Jogamos o clássico futebol, todo mundo tinha que ter, né, seu Winning Eleven. Winning Eleven, sim. Eu jogava com o Roberto Carlos na frente, quem não? Formar meu time com o Shevchenko, Batistuta, que eu era apelão mesmo. Aí eu fui com esse PS1, cara, até 2008, eu acho. 2008. Aí já tinha saído o boom dos PC. O PC... Game já tava começando a crescer naquela época com MMORPG, com o próprio CS, né? Viciei muito Counter-Strike. Aí fui largando o PS1, sabe? Fui largando, aí tava jogando muito Counter-Strike. Cheguei a parte de fazer clã da cidade, o caralho. Aí acabou que o PS1 terminou quebrando. Não quero mais essa merda, não. Me arrependo até hoje de ter dito isso. Acabei deixando o PS4 pra... O PS4, ó. Tô querendo me adiantar demais. Deixei o PS1 pra lá, sabe? Não, aí ia custar muito caro. Disse, não quero não. Aí guardamos isso aí, deixamos. Quando chegou em 2009, eu aperrei muito meu pai pra comprar um PS2. Porque, novamente, todo dinheiro que ele dava, eu chegava na... O voado que minha mãe nasceu, aí tinha aberto uma lan house. o boom das Lan House. Aliás, a Lan House tinha um PS2, a gente jogava muito, muito. Nessa época já era R$2 a hora, então era mais. Chegar a zerar, acho que umas 18 vezes, numa dificuldade só, sabe? Depois fui passando pras outras. Você meu pai, porque eu queria jogar aquela porra em casa, sabe? Porque ele tem que esperar todo final de semana. Aí comprei. Ah. Eu jogava muito PS2, na locadora aqui, era R$2 a hora, sabe? Aí eu jogava muito um jogo. Eu nem sei se vocês jogaram, que era o jogo do Matrix 1. O Enter the Matrix ou eu aquele... Acho que era, cara. Era um jogo muito maneiro do Matrix, que ele era meio... Era meio que que o Batman Arkham City foi um pouco depois, sabe? Pois é. Era pelo jogo de ação. Jogo legal, cara. Rapaz, pronto. Eu já joguei um parecido, só que eu fui lá devolver o jogo porque eu não conseguia andar. Acabou, Brilhar? Não, ainda tem mais. Eu parei de jogar nessa época, o Super Nintendo, de vez em quando eu jogava ainda, só porque era bem mais barato, tipo, uma hora era 60 centavos, tá ligado? O cara pagava 1 centavo por minuto. Tá ligado? Aí eu nunca abandonei o Super Nintendo por causa disso. Aí, tanto essa mania de querer jogar PS2, sei lá, eu adorava o Resident Evil 4, né? Foi o primeiro jogo da saga que eu peguei pra jogar. E tem o cara, o Bomba Pet, esses outros jogos, eu abusei meu pai pra gente comprar um PS2, pra mim e meu irmão. A gente foi e comprou, cara, só que esse PS2... Usar irmão como desculpa pra comprar coisa, nunca falha. Não, é porque ele queria também, que ele era outro tarinha, era dois tarinha. Aí o que é que aconteceu? Esse PS2 ia com problema do caralho, porque ele tinha algum problema na porra do leitor. E o jogo, quando você botava, ele ficava com uma imagem muito escrota, cara. Ele ficava meio que sombreando a imagem, tá ligado? Você via metade do cenário e a outra metade tava meio sombreado. Aí era uma merda, mas no visto a gente jogava, era o que tinha. Rapaz, eu lembro de um cara que queria vender um PS2 desse jeito, ele disse que era tecnologia. Filha da... Aí acabei levando esse PS2 comigo até 2012. Ah, tava no IF nessa época, tentei ajeitar ele, sabe? Aí acabei que não consegui ajeitar. E a gente ia tentar ajeitar uns dois PS1 do amigo meu, que por coincidência do destino ou não, esse amigo meu era sobrinho do cara, do dono de uma das locadoras que eu vivia jogando quando era moleque. Ele se desfez da locadora, né, pra estudar, pra seguir a vida e dessa ruma de videogame pro meu amigo. Ele tinha 3 PS1, um Mega Drive e um Dreamcast. Vender pra quê? É mesmo, quem ia comprar, porra, no interior, cara. Tem cidade de 5 mil habitantes, quer dizer. Vai comprar essa porra aí. Aí a gente tentou ajeitar o PS1, a internet nunca deu certo. Ao tempo passou, eu comecei a virar PC Fag, sabe? Tava com o notebook mais ou menos, dava pra jogar alguns jogos. É placa de vídeo aí integrada com processador e tal, aí consegui jogar alguns jogos. Aí foi quando eu firmei a conta na Steam. Foi um marco, foi um ponto de virada que eu fiz a conta, né? A princípio pra jogar Dota com um amigo meu. Só que eu sempre fui ruim em RPG e jogos do tipo e nunca peguei a jogar porra de Dota até hoje. Aí o seguinte, parei com o Dota, né? Aí foi quando eu descobri o jogo do Batman, cara. 2013, isso. Qual é o jogo do Batman? Tá falando? Os dois tinham lançado até então. Ah. Aí eu descobri o jogo do Batman. Aí me viciei no primeiro Arkham Asylum, né? Caralho, eu não entendia muito pouco de inglês, mas mesmo assim eu ficava, né? Pô, vou baixar uma tradução pra essa porra e tal, que eu tô muito focado nessa história aí. O que eu terminei aprendendo da história do Batman, eu aprendi com o jogo, cara. Eu achei muito bom nisso do jogo, porque ele era muito formativo, sabe? Sim, cara. O legal desse jogo é porque ele meio que é tipo uma continuação do que tu tinha visto nos quadrinhos. Tu conseguia ver muita informação. Exatamente. Era como se ele fosse o Batman a partir, sei lá, das histórias publicadas em 2005, mais ou menos. Tudo que tinha corrido tava ali no jogo. Tava tudo ali. Tava os três Robins já, o caralho a quatro. Só que acabei pulando uma parte, acabei de lembrar, de 2012. Eu não sei como, cara. Realmente não me lembro como. Acho que foi falando de história, alguma coisa. Eu cheguei aos jogos da saga Assassin's Creed. Ah, tá ligado. Não me lembro quem me apresentou, cara. Só agradeço esse cara muito, porque graças aos jogos, né, que hoje eu tô podendo apresentar aqui falando, porque eu nunca fui um metida nerd. Eu sempre gostei de algumas coisas, mas nunca fui aquele nerd clássico e tal. O que aconteceu? Joguei o primeiro jogo da saga, achei muito maneiro. Aí fui e joguei o segundo, meu preferido. Caralho, jogo muito bom. Joguei o Brotherhood. Puta merda, muito foda. Aí joguei o Revelations. Caralho, demais. Aí fiquei naquele hype pro 3, né, que ia lançar em 2012. Aí fiquei nesse hype. Chegou, aí eu peguei o 3. Eu até gostei do 3 na época, sabe? Eu senti que era, não tava na mesma pegada já dos outros, mas realmente eu gostei. Principalmente da parte da porradaria. Eu adorava a porradaria do 3. Aí, no ano seguinte, 2013, é que eu comprei os dois jogos do Batman e joguei. Até... Mas faz o jogo? O Arkham Asylum e o City, que entraram em promoção na Steam, aí eu comprei os dois de uma vez, sabe? Aí novamente eu joguei. Aí nessa época eu comecei a ter problema, foi aí que eu comecei a ter problema com o meu PC, sabe? Porque o PC não era meu, na verdade era do meu pai, aí ele nunca foi um PC bom, tá ligado? Ele tinha um processador legal, como era AMD, a placa de vídeo era integrada e tal, mas... Porque foi assim, aí o que acontecia? Eu chegava no IEF, ficava de tarde numa sala lá, na sala de pesquisa, fazendo projeto e tal, aí quando todo mundo enchia o saco, bora jogar, bora. O que é que os caras faziam, velho? A gente montou um servidor de Minecraft. Se eu não estou zoando, a gente montou um servidor de Minecraft dentro do IEF pra ficar jogando. A gente jogava meio na ilegalidade, sabe? Escondido e tal. Aí um dia passa um professor. Aí o professor. Aí, vocês estão jogando Minecraft? É, professor, querido, porra, eu tô com meu servidor aqui, entra aí. O filho da puta, porra, jogava Minecraft lá também com a gente, tá ligado? O cara tinha pedido 2 Mac ao IF, e a única coisa que fazia na porra dos Mac era jogar Minecraft, era muito bom. Aí, passou, né, veio 2014, comprei um PC novo, por causa do... Fui passado pra faculdade, tava com dinheiro, hein? Recebendo dinheiro, comprei um notebook novo, que é esse aqui. Aí continuei nesse negócio do PC Game, né? Fiquei aí, fui comprando jogo na Steam, jogando mais e mais sagas e tal. Acabou que no meio de 2013, um amigo meu tinha me falado do The Last of Us. Bira, esse jogo é muito foda, você tem que jogar, não sei o que. Eu digo, bicho, qual o nome? The Last of Us. É pra PS3, pô, você me foda, né, filha da... Acabei tendo que comprar um PS... Comprei um PS3 só pra jogar o The Last of Us, cara. E claro, eu tinha alguns exclusivos da Sony que eu sempre achei maneiro, desde o tempo do PS2. Sempre gostei da Sony, aí comprei o PS3. Aí fiquei com... variando, PS3 e PC... Até o ano passado, que eu vendi o PS3 e fiz, não, vou juntar um dinheiro agora para comprar o PS4. Aí, no final do ano, decidi, vou comprar o PS4. Aí me chega um certo alguém ali e me passa um link. Caralho, vida, tá barato. Eu tinha achado um já, aí, não, virou aqui, esse aqui tá mais barato, bora comprar, bora. Eu não mandei ele comprar, não. Não, vou comprar. Eu comprei, cara, consegui. Eu disse, porra, cara. Eu mandei um link e ele depois disse que ia comprar também. Tava 100 reais mais barato, seu viado. Qual foi o comprar? 1.700 foi. Que eu queria economizar o máximo pra poder comprar um jogo, sabe? Aí a gente conseguiu comprar, esperamos uns 4 meses, foi, Pinheiro? Alguma coisa assim? Um tempo pra caralho pra poder pegar o PS4. Aí comprei, né? Aí hoje tô nele, né? Eu tô variando aí entre alguns lançamentos. Não lançamento porque jogar lançamento no Brasil só pra quem é rico, né? Tô jogando jogo velho aí, 2014, 2013 até. Aí tô nessa, cara. Parei agora por causa da faculdade, né? O cara não Eu tava abusando, mas de vez em quando. Rapaz, eu só tenho lembrança desse tempo que eu bati a mão no controle e pronto, só isso mesmo. Aí teve a época do PS1, que eu pegava jogos pra cacete, não zerava nenhum. Tinha um, não sei se vocês conhecem, que era do... Sabe o Coyote? Sim, sim, o jogo lá do... Você qual é o que tem que pegar as ovelhas, né? Sim, o jogo épico, do, velho. Do Coyote do Looney Tunes, né? Exato. É alguma coisa cheat, alguma coisa. Caralho, esse jogo era muito bom, não lembro. Esqueci o nome do... Wolf, Chip, sei lá, esqueci. Acho que é mais ou menos assim, que ele tá na capa com dois garfos e uma ovelha lá, você tem que pegar as ovelhas, era muito massa. Esse jogo é muito foda. E tinha também, não lembro qual era o jogo, que era um emulador do Nintendo, acho que era por isso que eu confundia os videogames, eu não lembro qual era o que eu ganhei na época. Aí eu jogava, vocês sabem o Detetive, não sei se vocês conhecem, jogo tabuleiro. Não cheguei a jogar. Não cheguei a jogar também nenhum. Rapaz, é um jogo de investigação, descubra quem é um assassino. Entendeu? Aí no PS1. PS1. Não, no PS2, desculpe. No eu PS1. Acho que o Jovem Nerd fez um. Board game. Um board game especial desse detetive. Acho que ele fez, cara. Agora eu tô me lembrando do que você falou, acho que ele fez sim. Eu conheço esse jogo aí, mas não é tipo Banco Imobiliário, conversa que joga no videogame. Tinha feito uma versão, né, porra? O Banco Imobiliário tem... também tem versão pra videogame. Que bosta. Pois é, e no PS1, no PS2 tinha esse jogo no emulador lá, 3 mil jogos, mas na verdade só tinha uns 500 por aí. Muitos deles eram repetidos e praticamente era uma boa diversão. Rapaz, depois veio o Xbox lá pra 2008, 2010. Eu ganhei meu Xbox 360, que na época já era lançou em 2005, né? Por aí. Não, foi em 2005. 2005 foi ele e o PS3. Na época não, queria um o PS3 saiu em 2006. 2006? Foi depois. Ah, eu lembro que eu vivi enchendo o saco pro PS3 e minha mãe disse que o bagulho era quebrado, não tinha como, tarará. Aí em 2010 eu ganhei de Natal do Papai Noel, aspas, o Xbox 360, com dois jogos, um de corrida e um que parecia MMO, ou uma. Aí era praticamente um MMO, eu emprestei pro meu primo, ele perdeu aquela porra, moleque desgraçado, nunca mais devolveu. Aí eu desbloqueei o videogame, né? Tive que apelar pra pirataria. De início comprei GTA 4, que era meu sonho de consumo, era aquela porra. Não tinha jogo nenhum no mundo que me fizesse ficar com ele em vez do GTA 4. E na verdade nem era o GTA 4 em si, era DLC de balada, gay tone, coisa assim, e o de motoqueiro lá. Não sei se vocês sabem qual é. É os DLCs. Tá ligado. Esse aí teve aquela treta lá com um menininho lá de 9 anos que tinha a música dele, né? Rapaz, eu acho que era. É que tinha assim, tipo, um DJ roubou a música lá de um moleque, remixou e deu mó treta pra Rockstar. Dessa aí eu já não sabia, só sabia que eu queria muito jogar, não tinha nem contato com internet nesse tempo. Nem ter contato com internet há pouco tempo. Mentira. Nessa época tu tinha vida social, então. Nessa época eu tinha vida social. Aí, rapaz, começou aí e teve uma grande pessoa que entrou nesse mundo pra me ajudar, que era o grande Juvenal. Juvenal era o cara que vendia jogos piratas pra mim, por metade do preço. Vendia videogame também. Uma vez eu comprei um PSP, vocês já tiveram um? Não. Rapaz, eu tive um PS3, um PSP e só jogava... Metal Slug 3, se não me engano, e um jogo do Michael Jackson que era... Você tinha que acertar os comandos, só esses dois. Ou seja, o bicho não tinha nenhuma utilidade pra mim, fui lá pra e vendi pra um moleque que morava aqui perto. Esse jogo do Michael Jackson é o que? Era um Guitar Hero versão Michael Jackson? Exato, que você ficava apertando as setinhas lá e tinha todas as músicas do início da de carreira até a morte. Legal. E em 2014, se eu não me engano, eu vendi o meu Xbox 360 pra comprar um PS. Na verdade, era nem PS3, era o Xbox One. Cuidado aí, Embira. Foi quase que eu virava caixista. Boa, Bahia. Mas não deu muito certo porque teve uns problemas pessoais que foram bem apertados pra mim e eu acabei ficando com o PS3. Que meses depois eu vendi porque eu não gostava do bicho. Na verdade, nem que eu gostava, que eu não tinha como financiar jogo original todo tempo, entendeu? Aí foi quando eu conheci o Steam. Louvado seja Gaben. Tirou da pirataria. Muita gente. Sim, tirou da pirataria. Levi approves. Levi está orgulhoso de você agora. Tipo, eles, quando eu entrei, eu desconfiava de tudo. Até hoje desconfio. Não boto cartão em qualquer lugar. Continuando. Aí o Steam. Vocês já jogaram WarZ? Foi o primeiro jogo que eu peguei nele. Eu não. Mentira, na verdade o primeiro jogo que eu peguei foi medigando um cara. Eu adicionava os levels altos com cheio de jogos no Steam e ficava pedindo no chat. Mas o primeiro jogo meu foi o The Witcher, que eu comprei há 2 anos atrás. E na verdade não foi nem eu que comprei, foi um amigo meu que me deu de presente. Eu nunca joguei The Witcher 1. Eu tentei jogar, cara. É muito chato, porque um amigo meu disse, pira, você, eu sei que você nunca manjou muito de RPG. Você jogou mais o Skyrim, o The Witcher você vai apanhar pra jogar, porque é diferente. E é realmente, a mecânica dele é muito... Você nem descrever, cara. Porque, tipo, pra você andar e atacar e se defender, você tem que estar usando o mouse direto, tá ligado? Não sei explicar, é muito chato, realmente, a mecânica dele. Baixei, joguei 5 minutos e desinstalei. Não consegui jogar o The Witcher 1. Rapaz, eu nem cheguei a instalar, pô. Eu, na verdade, eu tive curiosidade de jogar ele, mas na época eu tinha uma internet de 1 fodendo mega. Tá reclamando, pô. Na época que eu baixei o Batman... Não, 2013 eu acho que já tinha me mudado, eu já tinha 1 mega também. Mas antes, quando Assassin's Creed, velho, eu tinha internet de 500k, porra. Era foda. Era 2 semanas baixando o jogo. Eu passei muito por isso também. Eu desligava o computador. Não, eu deixava o computador ligado, ia dormir, deixava lá. O pior é que eu não podia deixar ligado, porque pai toda a vida acordava de madrugada e desligava. Delegar direto do estabilizador, tá ligado? Eu fazia isso também, mas no meu caso eu pegava uma toalha e jogava em cima do estabilizador, da monitor. Aí não dava pra ver nenhuma lota, né? A minha sorte é porque era o seguinte: eu estudava no IF. Em outra cidade. O que eu fazia? Saía cedo de manhã, ligava o computador. O pai já ficava no computador, né? E depois saía pra trabalhar. O que é que eu fazia? Deixava lá, o computador ligado, e ia. Aí o computador ficava ligado até umas oito e pouco, quando o pai saía pra trabalhar. E meu irmão chegava de 11 horas e ligava. E deixava ligado até a hora que eu chegava. Que eu... Pegava ele ligado e desligava meia-noite, tá ligado? Aí com isso eu consegui baixar, mas Batman mesmo eu baixei em 2013, numa viagem do IF que a gente foi em João Pessoa, na Wi-Fi do hotel, cara. Mas, aí continuando, eu tinha curiosidade de jogar o The Witcher 1, só que eu tinha 1 mega de internet, meu amigo era 200 kbps de download, um dia, eu não tinha paciência. Era uma aposta. Eu mesmo só jogava Dota contra o Boot, porque eu não tenho que jogar com aquela internet. Rapaz, não era nem isso, eu jogava Dota por causa desses problemas financeiros, que eu tive que roubar a internet do vizinho nessa época. Eu me lembro, Good Times. Só por... Na verdade, Good Times, só porque eu perdi minha vida social mesmo, porque de resto, uma verdadeira merda. Eu tinha que roubar a internet do vizinho e só podia jogar Dota depois da meia-noite. Era tipo, voltei pra 2001, com a internet discada lá, você só podia jogar jogos online 5 horas da manhã. Eu comecei, cara, no PC, PC de caixão ainda. Aí o meu PC, no meu PC veio o Doom e Aladdin, vocês lembram do jogo do Aladdin? Sim, claro. Qual, era do Super Nintendo? Eu acho que tinha. Ou não, era outro. Mas eu jogava no PC. O 2D. Pulava em cima do camelo e o camelo cuspia umas bolas. Ficava pulando e o camelo ficava cuspindo infinitamente. Eu jogava Doom, cara, eu tinha 8 anos, jogava Doom já. Eu tô ligado, pô. Bacana. Aí quando eu fiquei mais velho, a minha mãe recebeu um Super Nintendo numa conta. Ela recebeu um pagamento. E veio o Super Nintendo. Aí o Super Nintendo tinha 3 jogos. Sua mãe era paga com videogame? Não, cara, porque Como assim, eu, cara? Eu não tinha um videogame. Meu ai. Deus! Entendi, continua. Sabe, eu só me jogava assim, as pessoas falavam tipo assim, ó. É G2A, jogos baratos. Link na descrição. Eu imaginei que o chefe dela chegando. Esse mês eu tomei sem dinheiro. Você aceita um Super Nintendo aqui como pagamento? Não, pô, ela pedia roupa. Aí a mulher não tinha como pagar, aí ela sabia que eu não tinha videogame e tal. Brasil em crise. Exatamente. Aí o Super Nintendo veio com 3 jogos: Mortal Kombat, Ronaldinho Soccer 98. Caralho. Muito bom. E Super Mario World 3, cara. E tipo, eu nunca comprei nenhum mais um jogo, eu só tinha esses três. E até hoje eu tenho esse Super Mario 3, só tenho esses três jogos. Lembranças, old time. Aí tipo, depois disso eu pulei pra locadora também. Ficava na locadora direto. Até comprar um PS2. PS2 eu jogava mais era Wing Eleven mesmo. E também God of War, né? Wing Eleven era ótimo, pô, no PS2. Não era nem o Wing Eleven, no PS2, o foda mesmo era o Bomba Patch. A versão pirateada do Wing Eleven, né? Porque o Bomba Patch era atualizado, aquela porra. E o Wing Eleven só de ano em ano. Toda semana era um Bomba Patch diferente, cara. Eu achava muito foda isso. E sempre tinha a música da atualidade, tá ligado? Eu tava lá. Na hora que tu entrava no menu lá, começava a tocar uma música da atualidade. Era muito bom, cara. Bons tempos. E o meu PS2, mano, também veio quebrado. Bons tempos não, hein? Porque sabemos que porra, ficou pra substituir. PS2, o meu PS2 veio todo enferrujado, aí eu burro, né? Assim que comprei, fui direto levar pra destravar e não trocaram mais. Eu fiquei com ele fudido pelo resto da vida. Tipo, toda a vida dava problema, eu tinha que consertar, era uma merda. Gastei muito dinheiro nesse PS2. Gastou mais em você do que em jogo, né? Exatamente. Era melhor se eu tivesse deixado ele no original. Aí depois eu pulei pro Xbox também, só porque era pirata. E agora eu tô no PS4 aí. Eu e o Bira. Sim, eu nunca tenho sorte com videogame, não. Sempre dá alguma merda. Eu comprei esse PS4 e só faltava me entregar. Eu e o Bira. Do PS5. Sofreu, viu? E o foda, pô, é porque tu tava viajando, eu acho, na época, né? É. Aí, tipo, tinha dia que ele não podia ver, aí me chegava pra mim, Bira, atualizaram o seu, eu digo, porra nenhuma. Aí, a gente tava sempre nessa, né? Porra, se pelo menos ele não recebeu, eu também não, né? A gente vai receber junto. Aí chega a notícia desse viado. Ei, Bira, parece que o meu já chegou lá na casa do meu cunhado. Aí o Bira ficou magoado, mano, porque o meu chegou, ele ficou com raiva de mim. Eu porra lá, seu porra, mas o tempo que alguém me chegou. Eu fiquei pistola com a loja, mas pelo menos deu certo, tá aqui ele. Mano, é o seguinte assim, né? Eu nasci em 2002. Foda-se. Aí, mano... Caralho, mano, tu nasceu em 2002. Assim, aí eu não tinha muito jogo, tá ligado? Aí, tá ligado? Disquete. Tô ligado. Cara, deixa eu só interromper aqui, que você falou um negócio muito bom. Mas para disquete CD, eu me lembro que uma vez, eu era moleque, já tinha um PC, aí chega uma amiga de mãe. Vou arrumar uma diversão pros seus filhos. Copio um CD cheio de jogo, tá ligado? E quando eu abro o jogo, não sei se vocês já jogaram, que era um RPG do Cavaleiro do Zodíaco, que era feito como se fosse os jogos de Pokémon, tá ligado? Aquele RPG do Pokémon. Não peguei isso não, cara. Cara, tinha um RPGzinho desse, tinha Chaves, Super Chaves, Street Fight Chaves. Ah, o Street Chaves eu cheguei a ver. Street Chaves é da minha infância. Eu joguei muito. Frogs. Esses CDs que vinham, você comprava de revista? É exatamente. Ah, eu muito isso. Aí, né, nesse disquete, mano, tinha um único jogo, que o único que eu jogava, que era um jogo do Rei Leão. Era tipo o Mario do Rei Leão, e era muito louco. Sério, era muito louco. Aí, passou uns anos, eu ficava jogando Clique Jogos enquanto não lançava o PS2. Caralho, Clique Jogos, pontos champs também. Mano, aí chegou meu. Aí eu quis um PS2. Demorou pra caramba pros meus pais conseguirem um PS2, mas eu consegui. E o primeiro jogo que eu joguei foi um RPG, e, mano, era muito louco, só que eu não sei o nome, mas ele era muito louco. Era melhor que The Witcher, velho. Escreve aí. Ah, velho, era muito louco, era Cyberpunk, moleque. Caralho. Era muito louco. Você jogou Shinobi? Chegou a jogar Shinobi no PS2? Mano, eu nem sei qual era o nome do jogo. Eu sei que era muito louco, você podia fazer o que você quiser no jogo. Era muito louco. Aí depois... eu joguei o Lego Batman, que marcou, e Resident Evil 4, isso era o que eu mais jogava, e GTA San Andreas. Aí depois dessa fase do PS2, eu fui pro Xbox 360. E era a mesma história do Ian, e eu comecei na pirataria, tá ligado? Mas aí, depois do Xbox, eu fui pro PC e foi aí que eu conheci os moleques, comecei a jogar no Steam. E jogo é isso. Jogar no Steam. Comecei a jogar Left 4 Dead 2. Porra, muito aí, bom. Você também não viveu o mundo dos jogos, meu filho. Ah, aqui não vivi não, moleque. Você já jogou C12? Moleque. Eu não sou velho pra jogar esse jogo. Caralho, meu. Olha minha cara, filho. Não jogou o Dota 1. Mano, tem Dota 1. Não joguei, não. Eu joguei uma vez, não consegui, mas eu era amarrado no mapa do Bleach. Ah, tá. O do o jogo também tinha o mapa do Dragon Ball, tinha um monte. Tinha um que era o mapa dos animes, porra. Tem um amigo meu que era muito roubado, ele jogava com a Alucard, tá ligado? Do Helsing. Filha da puta. Ficava lutando aquela merda e me matava dentro da base. Eu parei de jogar de raiva por causa disso. Filha da puta. Quem nunca? E acabou, Eduardo? Acabou, Eduardo. Que ele não tem história pra contar? Olha o tomando no chão. Acabou mesmo, nasceu. Não. Eu vou contar a história que eu também ganhei um PSP, só que eu nunca mais joguei nele e ela vai se ferrar, meu irmão. Só porque você é velho, você acha que eu não joguei o jogo, mano? Esse jogo aqui é tudo louco, velho. Edu, fica sendo falo quando você tentou jogar Dota. Ah, eu tentei jogar Dota, só que o Ian não quer me ensinar porque ele sente raiva da minha presença no Dota. Não é questão de sentir raiva, a questão é que eu não vou ser professor um dia, não é por falta de interesse, não. É porque eu não gosto de ensinar. Me peça tudo, menos pra ensinar uma pessoa a fazer algo. Não, mas sério, eu não gosto de ensinar as coisas às pessoas. Eu fico, eu gosto, eu não consigo falar não, porque eu quero que todos gostem de mim. Eu provavelmente, deixa eu lembrar aqui. Eu comecei no Super Nintendo mesmo. Eu frequentava uma locadora, né, que... coisa clássica, né? Anos 90, as crianças andavam muito em locadora e tal. Só interrompendo aqui rapidinho. Será que eu fui o único filhinho de papai que nunca foi em uma locadora? É, foi o único aqui. É o único do grupo. Só fui uma vez em toda a minha vida. Até eu fui. Foi o Edu, porque o Edu é tão novo que ele nem é do tempo das locadoras. Eu fui, seu lixo! Não. Se duvidar, eu sou mais baixa renda aqui. Eu fui em locadora porque eu não tinha internet em casa. Edu, tu sabe o que é Lan House, Edu? Eu sei, caralho, já fui. Só que ele ficava jogando o jogo da barra enquanto a gente tava jogando CS. Pois é, eu comecei indo na locadora, né? Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Não, tô exagerando. Tinha 7. E na época eu lembro que uma hora era um real, né? Um real a hora. Aí era ótimo essa época. Não, essa época eu não achava um real no chão, eu me achava rico, cara. Hoje em dia não é essa manhã mais assim. Pois é, aí eu me lembro que eu ia junto com o meu irmão. E o que eu acho foda era isso. Quando eu ia jogar com meu irmão, eu te falava, ó, quando eu morrer, tu joga. Caralho, só nada. Ele esperando de nada. E tipo, é assim por uns 2 anos, tá ligado? Eu ia junto com meu irmão. Não, quando tu morrer, tu joga. E tipo, às vezes eu morria, mas não passava pra ele, cara. Ah, eu e meu irmão chegamos a uma decisão que a gente não ia fazer isso, não, porque um não ia querer morrer, aí ia dar uma confusão da porra. Eles esperavam. Felizmente eu não tenho irmão. Aí eu não sofri essas bostas. Filho de papai. Você é o filho de papai do grupo. Inclusive o nome do meu irmão se chama Ian também. Coitado. A gente entrou em consciência quando a gente começou a jogar jogos de dois, né? De two players, né? Cooperativo. Cooperativo. A gente jogava aquele Final Fight. Aí tinha também o Contra. Tinha... o Donkey Kong também, Donkey Kong Country. Muito bom esse jogo, cara. É um dos jogos mesmo, jogos favoritos, cara, esse jogo. Jogos de plataforma, muito bom. Sim. Cara, e na época era o coisa de outro mundo, Donkey Kong Country, porque na época eu era acostumado a uns jogos, tudo feito, os personagens todos feitos de bits, aí chegou o Donkey Kong, já tinha um visual mais 3D, quase um 2D com um visual mais 3D, vamos dizer assim, né? Bem muito melhor, muito acima do normal. Cara, muito foda. Mas depois essa mesma locadora começou chegou com o Play 1, né? Isso já em 99 ou era 2000, não sei. PlayStation 1. Não, mas o PlayStation. Ah, o PlayStation 2001 ou é de 96? O PlayStation 2 é de 2000 não, e. É o 2000. PlayStation 1 que eu tô falando. O PlayStation 1 é de 96. No Japão, não. Né? Pois é. O Brasil chegou bem depois. Pois é, eu acho que era no ano 2000, eu acho, na época. Aí, só que na época, foi na época também que o PlayStation 1 surgiu, também surgiu uma locadora lá perto da minha casa. Não precisou eu andar tão longe, né? Era meu vizinho, na verdade, tinha uma locadora. Aí, cara, aí nessa época chegou... Eu me lembro que chegou um dos jogos que deveria ser meu jogo de... O meu jogo de luta favorito, né? Porque eu já conhecia Mortal Kombat e Street Fighter, né? Mas o jogo que me conquistou realmente foi o Tekken. Tekken 3. E, eu conheci o Tekken 2 e logo depois o Tekken 3. Eu fui direto pro 3. Não é porque o Tekken 3 foi mais popular, mas na época eu tive sorte de conhecer o 2 primeiro. Aí, cara, eu fiquei apaixonado naquele jogo, cara. E aí tinha um 2 e 3, muito bons dois. E, cara, e nessa época também eu conheci o Tony Hawk Pro Skater. É um jogo muito foda. Cara, essa ideia é bom, hein? Também era funcionava bom, era com bom. Essa do morrer passa, que você caiu do skate e passava. Sim, isso era bom. O Duke Nukem também, pra quem... Não sei se vocês chegaram a jogar. Duke Nukem eu só joguei o Forever, que foi o mais recente. Pois é, Duke Nukem, cara, do PlayStation 1 era muito foda. Também tinha o Resident Evil, eu conheci no PlayStation 1 também, eu joguei o Resident Evil 2, eu jogava com a Claire. Eu não conseguia jogar o 2, porque tinha medo da intro. Pronto, cara, o Resident Evil 2 é o Resident Evil mais assustador que tem, cara. Tipo, eu nunca passei tanto aterreio como no tá no corredor, o corredor só tem janelas. Aí, tipo, tu vai atravessar o corredor, as janelas começam a quebrar e começa a sair um bocado de corvo, cara. Cara, é um cagaço danado, cara. Bicho, hoje em dia eu não vê mais isso. Hoje em dia eu não vê mais isso. Cara, é muito foda. Essa época foi muito boa. Cara, depois do Play 1, eu conheci o PlayStation 2, já lá pra 2004, 2005, por aí, sei lá. Algo assim. Cara, aí nessa época eu conheci o GTA. Era o GTA Vice City. Vice City é muito bom, cara. Cara, era muito legal. O problema do Vice City é só porque tu não podia nadar, que tu morria. Era chato. Aí depois também eu conheci o Enter the Matrix, que tu falou, né? Que na época era coisa de todo mundo, cara. Porque nem era com Yu, nem com Trint, era com Niobe, né? Eu acho o nome daquele. Eu acho que era, eu não lembro. Ele já. Tinha um dois. Acho que o nome dele é Niobe, ou é o nome da mulher que é Niobe? É o Japa, né? Acho que é o Japa. Aí depois tinha outros jogos, como o próprio Bon Lopet, que tu falou, né? Que surgiu pra atualizar os jogadores, e tinha umas versões bem loucas, tipo, uns jogadores com as habilidades nada a ver também. O legal... Não, cara, agora que eu lembrei, outro jogo que foi também altamente pirateado e feito várias versões foi o GTA, cara, GTA San Andreas. Tinha a versão do The Dipper. Rapaz, tinha... Rio de Janeiro, Tropa de Elite, GTA, Batman, Sonic... Cara, essa época era muito zoeira. Superman. Superman, cara. Superman era dos foda. Caraca, era muito a que foda. Eu mais jogava, eu não lembro qual era. GTA 4, hein? Que na verdade é só o GTA San Andreas com a skin do personagem do 4. Não. Sim, teve essa versão. Aí depois dessa época aí teve... assim, essa época aí é minha época locadora, que eu tô contando, né? Tipo... paralela a ela teve o PC Gamer, no caso. Começou anos 90 ainda também. Tipo, eu ganhei um computador, eu tinha uns 9 ou 10 anos por aí. E na época era coisa de outro mundo. Aí, tipo, aquele computadorzão bem. aquele computador branco, né? Que, tipo, eu nem sei como. Era menos de um. Era uma coisa bem antiga mesmo. Coisa bem merda mesmo. Tipo, na época eu me lembro que no começo eu jogava Paciência, eu jogava essas merdas quando não tinha jogo, né? Porque eu não tinha internet na época. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que comprar as revistas que vinham com 500 jogos em um CD-ROM. Sim. Jogos em flash, tipo, eu comprava aquelas jogos PC Gamer, né? Aquelas revistas... Joguei Ultra muito jogos. A Menina Super Poderosa, hein, nesse CD. Esse eu não joguei, não. Eu não cheguei a comprar nenhuma dessas revistas. Quando eu comprei já era 2012, 2013 já. Bicho, hoje teve muito jogo que eu conheci assim, cara. Porque tinha um... Eu não lembro o nome da revista, mas uns jogos demo. Aí teve jogos que eu conheci em versão demo, tá ligado? Tipo, eu conheci Half-Life e... Half-Life era demais, velho. Age of Empires dessa forma, tá ligado? Eu conheci eles em versão demo. Aí, tipo, eu jogava aqui, assim, um dia não. Algumas horas eu zerava, tá ligado? Porque era demo, isso era... Era rapidão, tu chegava no final. Aí eu falei, porra, cara, cadê o resto desse jogo? Aí foi assim, eu fui comprando alguns jogos completos, mas era muito difícil. Aí, tipo, era bacana que tu pagava R$8 na revista, vinham vários jogos. Valeu muito a pena na época. Depois dessa época aí, eu cheguei a conhecer o Counter-Strike também, né? Já na época da internet. Mas eu não joguei tanto, porque na época eu não peguei tanto a FPS. Aí eu comecei a conhecer os jogos online também, né? O MMORPG. Eu conheci um jogo que... Primeiro eu vi o Ragnarok, só que o Ragnarok eu não peguei gosto. Depois teve um jogo que eu acho que ninguém conhece, que é o Ouija. Esse aqui não chegou aqui não. Esse jogo é muito underground, cara. Eu conheci ele por causa de um amigo meu, que ele morava em uma outra cidade, né? Ele veio morar na cidade e me apresentou. Era um jogo bem assim, se tu for ver hoje, ele é bem merda, entendeu? Mas na época, tipo, era muito foda. Na verdade, eu ainda hoje eu achei muito foda, na verdade. Porque depois eu comecei a jogar outro jogo, que era o Perfect World. Cara, Perfect World. Hein? Pois é, o Perfect World na época eu achava muito foda por causa dos gráficos, pra mim era coisa de todo mundo, né? Mas hoje em dia eu acho uma merda, porque ele é muito chato. É um jogo chato da porra, cara. O jogo tu... A gente faz andar o mapa todo atrás de um item, cara. Porque pra tu poder passar pra outro nível, tu tem que ter esse item. Tipo, passava horas só caminhando pra poder pegar uma porra de uma pedra. Aí, tipo, era muito chato. Pra conseguir chegar no level 20 era a coisa mais chata. Depois daí ficava mais fácil, mas... Tipo, eu tive que voltar várias vezes, porque eu tive que criar outras contas e... Uma merda. Vocês já jogaram Little Fighter? Não, isso não. Caralho, era muito bom, cara. Caralho, não lembro. Joguei não. Era das revistinhas também, era bom pra caralho. Não, conheci tem não. Pra baixar, pra computador, procura aí. Sim. Era legal. Falando assim, computador, se falar um negócio muito bom, é Bowser Game. Chegaram a jogar algum naquela época? Sim. Bowser Game, tu tá falando os jogos. Jogos navegador. Sabe o que significa ser game old? É quando você jogava joguinhos da televisão. Ah, uma coisa que eu não sou. Isso daí o Edu não chegou a ver, cara. Não, cara, eu joguei esses joguinhos de televisão. Tinha do Ben 10, mano, era muito legal ter. Não, tinha da Mônica. Eu não pegava esse televisão, não. Eu jogava muito Tribal Wars. Virajara, no Bowser Game eu joguei muito o avô do... eu não lembro o nome do jogo, é o avô do Angry Birds, que é aquele jogo clássico que tem um canhão de um lado e que tem o teu parceiro. Esse é o jogo que todo cara que tá aprendendo programação faz. Pois é, que tem os dois canhõezinhos e tem que um acertar o outro, né? Exatamente. Clique jogos ainda existe? Existe. Pode existe. Morrer essa porra, é clássico. Enquanto tiver criança de 6 anos aí no mundo, na internet... Mas agora é diferente. Até o caralho, até os velhos nem viu mesmo, da vez de vir quando eu jogo, cara. Tem um jogo do que jogos. Jogos de cozinha. Tem um jogo lá, tem um jogo que eu recomendo a todo mundo, que é o Shift Head. Eu vou até colocar depois o link na descrição do podcast. Esse jogo é muito foda, porque ele é tipo Stickman. Sim. De palitinho, tá ligado? Mas ele tem toda uma história, tá ligado? Ele é de espionagem, assassinato, essas coisas. Aí, tipo, tem várias, se não me engano, são 4 jogos. Tem o Origins e tem os outros 3. Aí, cara, tu começa a jogar, tu não bota fé, mas depois que joga, eu acho mais pela história, não é nem muito por causa da jogabilidade. A jogabilidade é mais eu ficar usando o mouse pra controlar a mira, né? E ficar atirando, mas a parte da história que te prende, tá ligado? Esse jogo é muito foda. Jogos em flash eu joguei pra caralho, cara. Hoje em dia eu não jogo mais. Mas, assim, jogo de vez em quando, né? Voltando à história da minha época do PC Gamer, sim, depois dos jogos do Flash, depois dessa época do MMORPG, eu comecei a baixar esses jogos mais novos, né? Tipo, joguei o Arkham Asylum e o Arkham City e o computador. Eu zerei os dois, muito bom os dois jogos. Eu tava jogando também o nome do jogo, não sei se é Valiant Hearts ou Valiant Hearts, algo assim. Valiant Hearts. Muito bom, cara. A história dele é muito boa. É um jogo que te faz chorar, cara. É muito emocionante hoje. Tem uma história muito comovente. E tem... Eu tava jogando também o Goat Simulator, que é um jogo muito divertido. Eu recomendo a todo mundo. E voltando aos consoles, eu não cheguei a comprar nenhum console. Eu fui PC Game mesmo. Tipo, eu só ia pra casa... para os locadores jogar, porque eu nunca consegui convencer meu pai a comprar, porque meu pai é mãe de vaca. E eu também, meu dinheiro que eu ganho, eu não consegui juntar dinheiro para comprar Eu sempre dou uma prioridade a coisas que eu preciso, então eu consigo comprar um videogame por não sobrar dinheiro. Então eu tô nessa, eu só no PC Game eu jogo tipo uma vez por ano, alguma coisa, e o resto do ano eu fico só acompanhando as notícias. Eu só jogo meio de vez em quando me chamo, a galera me chama pra, sei lá, madrugar, aí eu jogo alguma coisa, sei lá, Left 4 Dead, o próprio Minecraft mesmo ainda jogo, o jogo de fãs, jogos de luta também, o Tekken, jogo com a galera, e é isso aí. Ele falou aí dos jogos de Flash, né? Que a gente jogava jogos simples, já me puxou a lembrar dos jogos indies. Sim, quais os seus preferidos? Quais vocês mais gostam? Você Hotline Miami. Eu sabia que você falava linha dura. Linha quente. O jogo indie que eu gosto, cara, que eu tava jogando, joguei em 2014, eu acho. Ou foi 2015, não lembro. Foi aquele jogo Limbo, não sei se vocês jogaram. Limbo eu tenho no Steam. Comprei, cara, joguei umas duas horas e fechei. Jogo muito foda, porque ele é um jogo de... como que a gente chama? É puzzle, né? Puzzle. Ele é um jogo que realmente desafia, cara. Faz ocasiões, cara, que começa a pensar e não consegue achar, tipo, para na tua frente a resposta, tá ligado? E ele é bem sinistro, tá ligado? É uma história bem esquisita também. Se tu for tentar entender aquela história, tu vai ficar meio assustado, tá ligado? Eu gosto de Linha Quente Miami, Papers, Please. Papers, Please é muito bom, cara. Papers, Please. Qualquer um outro lá que eu gostava? Calma aí, deixa eu abrir minha listinha aqui da Steam, ó. Cara, eu joguei muito pouco jogo indie. A maioria que eu jogava era tipo com o pessoal do fazer o Nerd Player, né? Caralho, esse jogo é muito bom. Aí elas jogavam. O que eu gostei muito foi o Broforce. Caralho, Broforce é legal. Broforce, cara, mano. Que juntou os bichão do cinema, os mais P10. E Broforce é browser também, né? Não, Broforce é normal, pô. Tá na Steam. Tá no PS4 agora. Eu inclusive... jogava ele em browser, cara. Jogava não, é outro, pô, é outro. Tá se confundindo. Inclusive, o Profoss tá de graça, viu? Pra quem é PS and Plus. Pô, Piero. 2016, cara, não é? Eu comprei 2015. Cara. O Linha Quente, o Hotline Miami, eu joguei um pouco do 1. Aí só que meu PC deu problema, eu tive que desinstalar o arma de jogo. Legal esse jogo, né? Como é isso? O Hotline Miami, ele é tipo um jogo assim, cara, sinceramente, se eu fosse descrever ele seria o Dark Souls dos jogos indies, tá ligado? Porque ele é o que a galera chama de punitive games, tá ligado? Se você não planejar, se você for entrar sem planejamento na loucura, você vai acabar se fudendo, tá ligado? Na verdade, você pode entrar na loucura, mas você no mínimo vai ter que jogar umas 15 vezes a mesma fase. Exatamente, no Dark Souls também, né? Uma hora ou outra você vai conseguir, mas... Eu reembolsei. É, noob, essa geração... O Edu tinha falado de quê, Edu? Papéis, por favor. Sim, Papers, Please. Cara, eu acho que o que me chega muito tempo, porque eu não sou o cara que tá procurando um jogo indie, mas o que chega muito ainda é graças ao Nerd Play, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu vejo um jogo no Nerd Play, eu vejo a diversão dos caras, a diversão que eles me passam. Não, eu vou ter essa diversão quando jogar, tá ligado? Aham. Uhum. E até às vezes que eu realmente joguei um jogo por causa deles, eu me diverti. Teve eu um joguei jogo... aquele Pitbull, tá ligado? Qual? Pitbull. É só uma bola de carne que fica jogando. Sim, Super Meat Boy. Não, mas o Super Meat Boy é clássico. Super Meat Boy é clássico. Caralho, eu achei chato de uma. É porque eles escrevem até no coisa, porque ele você tem que se ficar se matando pra saber como é que você vai passar, tá ligado? Exatamente. É chato demais por causa disso. I wanna be the guy. I wanna be the guy. Eu não joguei. Esse eu mexi na hora que eu olhei pra ele. Rapaz, mano, eu joguei umas 5 não, né? 20 vezes com o primo meu, mas não tem como não. Eu tentei jogar, mas não consegui não, cara. Sério mesmo. Mano, aquele jogo. Um jogo que só que é bom é aquele Bling of Zark. Sim. Sério que é muito bom. Qual é? Mas eu não joguei. King of Zack. Não sei qual é. Cara, tem um jogo muito bom. Eu acho que ele é considerado indie porque ele é meio que independente. Né? Não sei se vocês ouviram, que é o A Lenda do Herói. Sim, é. Dos Irmãos Castro. Nossa. Eu joguei. Não, saiu a beta, né? Saiu a beta. Cara, é muito bom, tá ligado? Aí essa mecânica que tinha, né, nos jogos antigos, esse Baldur's Gate e tal, do jogo cantado, achei muito bom, cara. Tá muito bem feito. Proposta muito interessante. Outro jogo que eu queria que tivesse ido pra frente, não sei se vocês ouviram falar, o The Forest. Ah, aquele era um pedaço interessante. É um survival com gráficos 3D e tal. Cara, eu gostei muito do jogo, porque a parte de building dele, de construção, é muito interessante, tá ligado? Você tem que estar procurando pedra, mas tipo, como é que você vai achar a pedra? Você mal vê a pedra, você tem que ficar caçando, aí tem uns caras que estão querendo lhe matar. É, basicamente o Minecraft. Ele é um gráfico melhor, né? Ele é o Minecraft com esteroide. É. Ele é o Minecraft, a galera que diz que não gosta de Minecraft vai gostar de jogar. Eu achei uma pena ele não rodar muito bem no meu PC, porque ele não tava nada bem portado, né? Ele tava uma bosta. O jogo é todo mal otimizado. É um jogo com uma ideia interessante, mas é mal otimizado até a tampa. O cara fazendo sozinho dá nisso. Rapaz, sabe que engraçado? Que momento off aqui. Que esse podcast me lembrou um momento no Nerdcast. No Nerdcast Make Off Podcast. Que eles contam que uma vez eles não conseguiram gravar, deu problema, eles tiveram que regravar tudo, contar as mesmas piadas. É uma bosta, é uma bosta. Aconteceu isso com a gente uma vez, Ian. Na primeira vez que a gente começou a gravar os três primeiros, no ano passado, aconteceu isso uma vez. A gente gravou, aí tipo, a gente percebeu que não tava gravando, aí a gente teve que regravar e contar as mesmas piadas, e tipo, não era uma bosta. Foi muito merda, tá ligado? Meu Deus. Eu acho que você perde o momento, tá ligado? Cara, outro jogo que eu tava vendo aqui na minha pauta, que é o Towerfall. Eu sempre quis jogar, mas não teve. Eu também sempre quis jogar, nunca tive a oportunidade. Comprou o PS4 aí, seu babaca. Oi? Ele tava grátis no PS4, verdade. Tava grátis, não deu luz no PS4. Tava? Sério? Mas eu não tenho PS Plus. É foda, velho. Porra, você tem um PS4, mas não, tem não, PS Plus. Mentira. Mentira, ele não tava grátis, ele tava com 80% de desconto. Eu comprei ele por R$4 e pouco. Tem um falar do Hotline Miami também? Rapaz, Hotline Miami é um jogo do capeta. Do capeta. Dark Souls pra mim chega a ficar no chinelo. Sério? Sério. Por esse jogo, cara. Talvez porque eu joguei Dark Souls no PC, né? Porque aí no teclado é uma merda e ainda foi o primeiro. Dark Souls 1 é muito ruim no PC, cara. Coisa horrível e tá. Mas Hotline Miami, meu parceiro, eu contei. No fim, na última missão, eu joguei umas 113 vezes. Vixe, é um jogo no estilo anos 80, músicazinha, trilha sonora foda, assassinos com máscara, violência sem limite. É recomendável. Meus jogos são mais independentes, tipo Life is Strange, já jogaram? Não, já ouvi falar. Já ouvi falar muito. Caralho, bem, mas... é muito bom. É tipo de escolhas. E também tem o The Wolf Among Us. Ah, é o jogo do Cabulas, né? Among Us. É, o jogo da Vertigo. Obrigado. Ele é inspirado em uma edição do Fabulas. É, ele é inspirado em Fabulas. É. Porque tem uma edição que é do Lobisomem, se não me engano. Aí eles se inspiraram nessa edição. Também é de escolhas e é muito foda, cara. Os dois são é um jogo com finais alternativos, digamos assim. Exato. Ele é tipo o Chrono Trigger, tem mais de um final. É tipo o Heavy Rain, só que tipo mais independente, mais baixo orçamento. É índio. Tô ligado. É, mas aquele... Fala, Edu. Pega aquela parte lá do... Ah, vou falar. Do GTA 4 lá, que... O cara lá processou a Rockstar porque roubou a música do moleque brasileiro. Era um funk, né? Eu lembro. Mano, é o funk lá, é o bota o dedinho pro alto que eu vou te ensinar a dança do... Ah, whatever. A dança do Whatever. A dança do Whatever. Não, mas é de um moleque de 9 anos que fez essa música. Aí a Rockstar pagou pra ele a multa lá, sei lá. É, aumenta a Rockstar, tá se preocupando com o dinheiro, né? Lançamento, velho. Vai ter o Lego Star Wars. Ah, é verdade, pô, velho. Vai, mano, vai ser mó louco. Pô, na moral, o jogo Lego é um dos melhores jogos que tem. Na moral. Deixa eu ver o que mais. Lançou já do The Division? Já. Ah, vai ser legal. Vai também lançar o Need for Speed novo pro computador. Já lançou. Né? Ah, no PC? Sete. Sério, pessoal, ainda não? Saiu, porra, já. Tá no ano passado. Não, início desse ano. Não. Ia sair essa semana passada. Pro PC, você tá falando, né, então? É, pro PC. No Man's Sky, eu tô muito animado pelo jogo, mesmo... Ah, o No Man's Sky é um jogo de mundo aberto lá? Sim, com um desenho de 15 cara, quintilhões. Esse jogo aí é um jogo pra quem realmente tem o que fazer, cara. Porque o cara vai jogar e não vai encontrar final nunca. É muito foda, cara. É bom pra explorar, velho. Os fãs de sandbox tem algo revolucionário pra eles.